passos, descemos para os abraços, com muitas palmas e emoções, mais de 5 mil corações. Com muitas palmas e emoções, mais de 5 mil corações. Eu tenho fé na providência, quem corre cansa, caminhando alcança. Aplaudiram no festival, peço a Deus que sejam felizes. Quem não os aplaudiram no festival, peço a Deus que sejam felizes. Muitas coisas passam, às vezes eu não ligo. Nós subimos a passo a passos, descemos para os abraços, com muitas palmas e emoções, mais de 5 mil corações. Com muitas palmas e emoções, mais de 5 mil corações. Eu tenho fé nas providências, quem corre cansa, caminhando alcança. Estou ligado no programa Raízes, quem nos aplaudiram no fé. Festival, peço a Deus que sejam felizes. Quem nos aplaudiram no festival, peço a Deus que sejam felizes.